Panorama Agrícola para 16 de dezembro de 2010, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Nós estamos abrindo o programa de quinta-feira, 16 de dezembro, de lua crescente. Brotei de um tempo onde a pátria... Na mesa de som hoje está o Eduardo Maier e o ditado do programa é: a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las e em honrar os outros. Uma dica para afastar as moscas. Embrapa lança nova variedade de batata. Na entrevista de hoje, Concorde e a produção de leite. E no Panorama Regional, Chicão fala de uma escola que fez o seu pomar de frutíferas. Fique ligado, participe do programa, ligue 48-3239-5647 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Em dias quentes, as moscas adoram aparecer. Afaste essa visita indesejável colocando telas nas portas e janelas. É importante manter a cozinha sempre limpa, a lixeira bem fechada e os alimentos tampados ou cobertos. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola conversa com o gerente regional de Concórdia, Luiz Carlos Bergamo. E a ideia é que se possa fazer um balanço das principais conquistas de 2010 na Regional de Concórdia, Bergamo. Nós temos na Regional de Concórdia, como também na Regional de Joaçaba e de Campos Novos, que forma a UGT2, nós temos algumas prioridades, que é o projeto de leite em primeiro lugar, e o projeto de agregação de valor, que seria a implantação das agroindústrias familiares, como segundo ponto. Em terceiro ponto, nós temos a questão da educação ambiental, toda a gestão social do ambiente, e como uma quarta prioridade, a produção de grãos. No nosso caso, como a região oeste como um todo, principalmente a cultura do milho e do feijão. Então nós damos ênfase principalmente nesses projetos prioritários e destacando também alguns projetos municipais, que também são destaque, a apicultura e também a piscicultura na nossa região. Bergamo, no caso do leite, como está a qualidade do leite? Compra-se hoje leite por qualidade? Como melhorar a qualidade do produto e aumentar a produtividade? Sempre há uma oscilação de preço também durante o ano? Nós estamos trabalhando basicamente com a formação de grupos de discussão para fazer essa venda realmente em conjunto, agregando um valor maior por forma de conjunto. Aí você consegue agregar um valor muito maior para poder dividir para cada produtor. Mas nós temos implantando diversas unidades de referência em gado leiteiro, onde que se trabalha justamente a produção de leite a pasto. Então isso aí é muito importante, não visando excepcionalmente o valor, a rentabilidade, mas assim reduzindo o custo de produção dessa unidade de leite produzido. E na sua região, Concórdia, quais seriam os principais desafios, Luiz Carlos Bergamo, para o ano de 2011? Nós temos já planejados aí para todos os municípios, já tem uma inserção dos planos de trabalho, inclusive serão apresentados ainda este ano em seus conselhos municipais, nas câmaras de vereadores, explicando exatamente para as lideranças municipais qual seria o planejamento e o que foi realizado em 2010. Então nós temos o SC Rural, que está sendo muito evidenciado para o próximo ano. São diversas ações, desde capacitação de técnicos, de produtores, e a tentativa de formação de grupos aí que realmente consigam viabilizar tanto que se deseja aí a agricultura familiar na nossa região. Perfeito, agradecemos ao gerente regional da IPAGRE em Concórdia, Luiz Carlos Bergamo, em entrevista aqui ao Panorama Agrícola. Obrigado, Bergamo. Obrigado e um abraço a todos. Fique ligado no Panorama Regional. Escola faz o seu pomar. Colégio Estadual Laudelino de Souza Medeiros, localizado na comunidade de Rincão dos Albinos, na microbacia hidrográfica de Araçá, no município de São José do Cerrito, então implantou um pomar de mudas frutíferas de espécies nativas e exóticas. A atividade foi resultado da parceria entre a direção e a coordenação pedagógica do colégio, projeto Microbacias, Escritório Municipal da EPAGRE, Secretaria Municipal da Agricultura de São José do Cerrito, que proporcionaram, então, a doação das mudas. Contou-se, então, com a colaboração de pais, dos alunos, que auxiliaram no plantio. O objetivo principal dessa prática foi conciliar a ocupação do espaço existente no pátio do colégio com uma atividade educativa que incentive alunos e pais a cultivar e consumir frutíferas. Durante o evento, então, alunos, pais e professores receberam orientação sobre a dimensão correta das covas, preparo do solo com adubação, compostagem e calagem. Então, cuidados iniciais como as mudas recém-plantadas. Foram também esclarecidas diversas dúvidas a respeito de variedades adequadas à região, técnicas de produção, de manejo em geral. Além dessas informações, os participantes da atividade foram orientados a respeito da legislação ambiental no que diz respeito às reservas legais, áreas de preservação permanente e manejo sustentável. Dentre as mudas, algumas foram doadas aos pais que colaboraram na prática. Segunda, a engenheira agrônoma Patrícia Fernandes, que ela é facilitadora do projeto Micobacias, lá dessa, no município de São José do Cerrito. Essa atividade, então, é um resultado de um projeto que vinha sendo idealizado pela direção do colégio há algum tempo e que, enfim, pôde ser concretizada através da colaboração entre as entidades parceiras. Hamilton Weber Xavier Chicão, EPAGRE Região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. É hora das notícias. A Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está lançando uma nova variedade de batata. A principal característica da BRS Clara é a resistência à requeima, doença que compromete grande parte da produção, além de depreciar o produto e aumentar os custos. A cultivar é uma boa opção para produtores brasileiros que importam sementes do vegetal por falta de um material genético de alta qualidade culinária. A BRS Clara foi desenvolvida pelo Programa de Melhoramento Genético da Batata da Embrapa. Os trabalhos com a cultura resultam de parceria entre as unidades da Embrapa Clima Temperado de Pelotas, Escritório de Negócios da Embrapa Transferência de Tecnologia em Canoinhas e Embrapa Hortaliças de Brasília, além da contribuição do Instituto Agronômico do Paraná. Uma curiosidade, reportagem do site de notícias da revista Globo Rural diz que estima-se uma população mundial superior a 9 bilhões de pessoas em 2050, um número que pode causar um colapso na indústria de alimentos. Diante disso, especialistas da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, estão decididos a promover os insetos como elemento fundamental para a nutrição. Tanto é assim que a FAO tem um programa de insetos comestíveis dentro do seu departamento de florestas. Não se pode ignorar a eficiência dos insetos como produtores de proteínas. Há séculos, foram muitas as culturas que mantiveram os insetos como base de sua alimentação. Atualmente, 36 países da África, 29 da Ásia e 23 países na América consomem 527 tipos de insetos diferentes, desde escaravelhos, formigas, abelhas e vespas, até gafanhotos e grilos, traças e borboletas. Aqui na América, o México é um dos países com o maior consumo de insetos em sua dieta comum. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.